Beyoncé. Boas. Aí. É quente. Salve, salve. Aqui é nós que pá. Boas na cena, vejo nas ruas de cá. O clima tem sofrido mesmo nos 40 graus. Mano, chama no grau, louco pra rachar de fal. Na bola do olho, abaladão, psico. Não se deixa levar por aparência ou porte físico. Furador na mão dos moleque de 13. A rua sem Deus, tá sempre na sede de uma palavra pura que vem de um verdadeiro. Posturo o tempo inteiro por amor, não por dinheiro. Inspiração pra mim é ver o Tati cantar. O diamante lapidado que das ruas vi brotar. Sei que não topar, valeu o convite. Mesmo aqui no rasante, dentro das ruas de Ninive. Confesso perante os céus, só Cristo salva. O clamor mais sincero no culto refrigera a alma. O sangue, as esquinas, o choro, o pranto, o lamento. Era pra ser, tava escrito. O fim dos tempos, vielas, escadões e beco bêbados. Beca entre os dedos isqueiros, reconhece os que são verdadeiros. Vixe, satisfação, trombar com Tatira. É mó responsa, irmão. Das ruas de cá, o mesmo jeito. Esquina, becos, mudam só de endereço. Selva de pedra, regra do inimigo. Indigno, o mundo jaz, o maligno. Sem massagem, o crime tá na pista. Em Cristo, aí queridão, eu vejo vida. Onde palcos são vielas, esquinas. O roteiro é real, escrito nas mãos sofridas. Das ruas de cá, o sentimento em cada olhar. O sentimento frio é nessa mesmo, pode pá. O mundo girar, em meio a tudo isso conduzido. Tipo cego no abismo, alimentado pelo monstro, o sistema. E é nas ruas que se vê a sequela dessa cena. PA, colando de Goiás é SP. Mostrando que não há barreiras. Pra quem quer vencer? Pra quem quer vencer? Das ruas de cá, aí é por você. Nas ruas de cá, viver ser livre e pregar que Cristo eternamente vive. E quantos deslizes cometi, quantos pecados, enfim, mas o Senhor olhou por mim e teve misericórdia. Quantos livramentos vi pelas largas portas que me arrastaram, enfim. Ouvi os brim, por din, queria assim, assim, facim ser. Rei nas marginais, feliz de rasante na missão de Fox a 90 por hora. Só se for agora, quem sabe faz a hora o rap. A trilha sonora é a palavra de Deus que versa pra deixar em choque os fariseus. Asfalto quente, assim. Sigla na linha de frente. TATE, humildemente. Pelas ruas da arena, ser fortaleza é um detalhe. Não se corromper em meio à cidade selvagem. Multidões escravizadas, lágrimas, sofrimento e dor. Diante o calvário moderno, eis o redentor. Ser galardoador, a dança, herança de pequenos. Nós que não percebemos, tio, somos ingênuos. Vaidade, tudo no mundo é lícito. O falso Éden, a ilusão do paraíso. Precipício, nas ruas de KPA, não é diferente. No Sepai, Gobi God, BH, os demais, gente da gente. Família Elo Forte, Porto Seguro, norte de cá. A banca forte em 100, pra nós não fraquejar. As ruas de cá, cartilha, pra nós tá suave armadilha. Fuga nas naves, um dia foi a pica de Lirã. Mas hoje lembranças vão. You just sitting around watching me and moping all day. Why don't you get up and get out and go to work or something? Bet you think that I don't love you, baby. Bet you think that I